Minha nora, você é uma pessoa muito especial. E é por isso que hoje, no dia do seu aniversário, era preciso dizer a você que ser sua sogra é um privilégio. Você merece mais do que lhe desejo neste dia. Você merece a felicidade duradoura, onde possa alicerçar seus projetos, modificá-los e melhorá-los. Você merece o melhor. Ter a sua convivência é sinal que estou cada vez mais subindo um degrau, tendo a certeza de que a solidão é apenas uma palavra e não uma realidade. Que os anjos entrem em sua casa e possam levar com eles o seu maior desejo, e que no final do dia você esteja com o desejo realizado. Que Deus a ilumine sempre e faça o seu coração, que transborda de bons sentimentos, cada dia mais cheio de muitas felicidades. Feliz aniversário, minha nora. Tenha um grande dia.